chapada. E quer, quer deixar ela chapada. Taca, taca, catuaba na danada. Taca, taca, catuaba na danada. Taca, taca, catuaba na danada. Taca, puxa só o Gilberto. Céu, rei da cacimbinha. Ave Maria, bicho, né? Bicho fica doido com a catuaba. Céu, rei da cacimbinha. Vai, Gilberto. E quer deixar ela chapada. E quer deixar ela chapada. E quer deixar ela chapada. E quer